Por isso, a zona histórica vai ser uma coisa interessante. É o primeiro procedimento e a primeira adjudicação que é por lotes. Isto é, esta obra pode vir a ser feita por 4 empresas diferentes. Isto andará à volta, esta zona histórica que estamos hoje aqui a lançar, andará à volta de 3 milhões de euros para requalificarmos esta zona histórica. São 3 milhões de euros. São 3 milhões de euros com participados com 85%. E por isso a Câmara pagará 400, à volta de 500 mil euros. Será a nossa comparticipação nisto. E por isso isto pode nos trazer alguns problemas também. É a primeira adjudicação que fazemos na Câmara por lotes. Mas também com o apoio técnico do nosso jurista de contratação pública. Imaginem que duas empresas estão, uma começa numa rua e outra começa noutra. Qual é que acaba e qual é que faz a ligação? Por causa disto, é a primeira vez que nós temos esta adjudicação em lotes. Por isso, eu acho que devemos ficar contentes, mais contentes ficaremos é quando a obra estiver concluída. E também vos vou dizer, não será uma obra pacífica. Sobretudo, também digo aqui já, e não vale a pena, não será pacífica toda esta requalificação esta requalificação, por exemplo, deste largo. Este largo ficará completamente diferente do que existe hoje. Completamente. Será completamente diferente. Estamos à procura também de criar parques de estacionamento na zona histórica também, estamos a comprar alguns terrenos, para isso estamos a comprar algumas casas, estamos a comprar uma data de coisas que são despesas suplementares. E por isso, todos estes, como eu disse, esta obra que hoje nós aqui vamos lançar e que é simbolicamente é uma obra importante, que toda a gente falou há muitos anos, mas quem a concretizou e quem arranjou o dinheiro foi este Executivo e este Presidente. E isto está no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano.